aqui na Rádio América, o Show da Reda. ZYK 206, 1270 kHz. Rádio América, Montenegro, Rio Grande do Sul. A número 1 do Vale do Caí. América! Bem, 24 horas com você. Chegou.